de Rolex, viu, querida? Você quer beleza? Então toma. Vai, malandra. Eita louca, tu brigando com o bumbum. Me olhando, te pego de jeito. Só começar embrasando contigo é taca, taca, taca, taca. Esse rebolo gostoso, empino, te olhando, te pego de jeito. Só começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. E vai malandra. Eita louca, tu brinca. É de Rolex, ó. É diferente, é envolvente, vai. Esse rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito. Só começar embrasando contigo é taca, taca, taca, taca. Esse rebolo gostoso, empino, te olhando, te pego de jeito. Só começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. E vai malandra. Essa louca, tô brincando com bumbum. Vai malandra. Essa louca, tô brincando com bumbum. E vai malandra. Essa louca, tô brincando com bumbum. Querida, você quer beleza? Então toma, viu?